Edição no Beat. Sei que nem vai me responder, mas acho válido tentar. Ainda mais você que sempre parou tudo pra me escutar, e com a mesma voz preocupada que tanto dirigiu a mim, sei lá. Queria saber como tá as coisas por aí, faz tanto tempo, né? Eu sei, me perdoa se algo falhei, o tempo voa. E eu nem me lembro da última vez assim. Não importa quanto tempo faz, cê continua fazendo falta. A senhora me escuta, senhora me escuta, escuta. A senhora me escuta, a senhora me escuta. Saudades, a senhora me escuta, senhora me escuta, escuta. Senhora me escuta, a senhora me escuta. Saudades, talvez seja egoísmo. Quando partir é parte da vida e seu descanso é mais que merecido. Sem dúvida egoísmo, perdão. Queira outra vez a tua quando não há ninguém pra apertar minha mão. Às vezes acho que o tempo não foi tão justo. A gente nunca espera que aquele dia é o último. Enfim, queria uma chance pra tentar retribuir tudo que fez por todos aqui. A senhora me escuta, senhora me escuta, escuta. A senhora me escuta, a senhora me escuta. Saudades, a senhora me escuta, a senhora me escuta, escuta. A senhora me escuta, a senhora me escuta. Daí, saudades.